acho que você perdeu. E nem bem me convenceu que não me queria mais. E tirou a minha paz. Não era pra ser assim. E nem sei como acabou. Triste ver chegar ao fim nossa história de amor. Mas você não quis aceitar quando eu te falei pra mudar. Antes que fosse me perder, azar o seu agora é pra valer. Eu bem que te avisei, e baby, pra você não vacilar. Brincando com meu coração, você é quem vai se machucar. Antes que fosse me perder, azar o seu agora é pra valer. Eu bem que te avisei, e baby, pra você não vacilar. Brincando com meu coração, você é quem vai se machucar. É quem vai se machucar.